rapaziada. Caminha sambando. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Ora, chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Ora, chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Deixa comigo. Norte a sul do meu Brasil caminha sambando. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor.